Então vamos para mais um Download News de número 18, olha só, veja você. E eu estou aqui com o Fred, o Fernando, o Rick e o Diego, os rivais mortais aí da treva. É, tipo um deathmatch aqui. É uma coisa contraditória, cara, porque é muito a questão de necessidade, sabe? Quando a competição é individual, eu passo a faca no Fernando, sabe? Tipo, com certeza. Só que agora, quando tem o Diego e o Slash no meio que, sabe, estão tentando assim, né, tomar o Download, aquela coisa toda, né? Aí eu e o Fernando nós nos unimos, né, cara? Tipo, assim, é, cara, a gente tem que nos unir. Claro, tipo, o inimigo do meu inimigo continua sendo meu inimigo, nem vem. Nossa intriga é só pra dividir vocês, tá ligado? Pra vocês escolherem um lado pra depois ficar mais fácil de dominar o Download, tá ligado? Dividir pra dominar. E para conquistar. Você é perfeito, Rick, com certeza. Olha só, né, velho? Eles estão muito mais à frente do que a gente imagina. Cara, na luta eu tô corrupto por dentro, né, velho? Vocês não têm ideia da metade. Cara, e pior ainda, é um site sem fins lucrativos, cara. Imagina quando eu começar. Dinheiro. Sem fins lucrativos, ou é isso que a gente conta pros nossos estagiários, né? Exatamente. Então, antes da gente começar, nós temos um anúncio importante a fazer, porque podem não acreditar, mas essa semana o Download está fazendo 6 meses de existência. Vejam vocês. Nossa, né? 6 meses. Cara, 6. Casamentos não duram 6 meses. A equipe do Download original não durou 6 meses. Não durou 6 meses, é verdade. Cara, 6 meses. Pra comemorar os 6 meses, o que você vai fazer, André? Fala pra mim, o que você Olha vai fazer? Olha só, nós vamos fazer um pequeno. Não é um pequeno, é um gigantesco. Um gigantesco, cara, um torneio. Maior de todos, cara. Já viu o Yu Hakusho? Não é nada. Esse é o maior torneio de todos os tempos que você nunca viu em outro lugar, exceto GameFAQs. E como se chama o nosso torneio? NÃO! São 128 personagens de todos os games mais variados e é o crossover assim. De todos os tempos da história dos Exatamente. Games. Exatamente. Né? Cara, de Dante a Kratos, de Altair a Travis Touchdown, rapaz. Dois homens entram, um homem sai. Ou quatro entram e dois saem. Queremos ver sangue. Nós dividimos eles em 8 grupos com 4 subgrupos cada. Por semana, inicialmente, a gente vai fazer 2 batalhas. Cada uma com 4 personagens. Cada um por si, sendo que vão sair 2 vitoriosos. Ou seja, é bem assim, deathmatch pra eliminar, sabe? Se você já assistiu o Yu Hakusho, é aquela batalha no navio antes do torneio, inclusive, entendeu? Inclusive, é tão Yu Hakusho que os personagens, né, derrotados, eles terão suas cabeças decepadas e jogadas ao público. Exatamente. E assim, você não vai assistir essa batalha, você vai ser quem vai definir essa batalha, porque você vai votar em quem você quer que vença. Cara, você já viu o Gladiador, cara? Você é aquele cara que faz polegar pra baixo, tá ligado? Uau, cara. Exatamente, cara. Você já deve estar vendo aí no site o post da primeira batalha do Now Battle, né? O Crono versus Duke Nukem versus Billy versus Capitão Falcon. E você vai votar no personagem que você quer que vença essa batalha. Vão sair 2 vencedores e deixar seu e-mail. Isso é totalmente opcional. Mas, ao final dessa rodada, que vai durar, na verdade, nada mais nada menos que 16 semanas, nós vamos sortear um e-mail que vai ganhar um prêmio. No final das outras rodadas, haverão mais prêmios. A gente vai sortear. Não vamos dizer qual é o prêmio, mas é um prêmio. Você vai ganhar um prêmio de graça, pô. Olha só. Primeiro, eu posso ganhar o prêmio também? Não. Ah, que droga, velho. Por que não? Por que não? E à medida que as rodadas vão evoluindo, o prêmio vai melhorando, né, cara? Aí o cara pensa, ah, vou ignorar essa primeira rodada, só vou voltar na rodada final, que é o melhor prêmio, né? Na primeira rodada, todos vão ter chances iguais. Porque você pode voltar quantas vezes você quiser no seu personagem, mas o seu e-mail só vai ser computado uma vez. Então você vai ter, digamos, um cupom para concorrer ao prêmio. Só que nas rodadas seguintes, o seu e-mail, se você voltar de novo, vão ter 2 cupons. E se cupons. Você não ganhou a primeira rodada, exatamente, os seus cupons são cupons. São cumulativos, exatamente. Ou seja, quem votou em todas as rodadas vai ter mais chances do que quem só votou em uma. Então, votem, sabe? Decidam o personagem que você quer que vença. Liberte seu lado fanboy e ajude exatamente. O seu ídolo a ganhar. Cara. Chamem votos pro seu personagem. Se você quer que um personagem vote e vê ele não tá ganhando, cara, chame seus amigos, seus familiares, seu cachorro, votem nele. E mais uma coisa, não é tipo assim, vamos supor, Kratos versus Pikachu, sabe? Não é porque o Kratos é mais forte que o Pikachu que ele vai ganhar, não. Se vocês quiserem que o Pikachu ganhe, votem no Pikachu que ele vai ganhar. Mandem fotos suas, fantasiadas dos, né, seus ídolos, fazendo coisas absolutamente ridículas por ele. Que você não vai ganhar nada por causa dois, disso. Cara. Não, você vai ganhar porcaria nenhuma por causa disso, mas nós queremos muito ver se tá é verdade. O André tocou num fato importante, né? Pessoal, não é você votar quem você acha que venceria uma luta. É pra você votar quem você gosta mais. Então, cara, o que você tá esperando? Vote. Nós não deixamos você à toa, viu? Nós estamos ocupando sua mente pra você não virar um psicopata. Divulguem o Now Battle para seus amigos e façam vencer quem você achar que merece. É, exatamente. E vamos ver quem é quem vai ganhar o prêmio Abicão de Ouro, né, cara, no final. Exatamente, né, o troféu Abicão. Vamos então pros nossos lançamentos dessa semana, né, essa semana a gente teve alguns lançamentos interessantes, nada que se compare ao nosso auge, né. É, não, aquela semana foi orgástica, cara, essa foi só boazinha. Boazinha, assim, né, cara, teve algumas coisas interessantes. E os destaques estão pra um exclusivo do 360, né, da Square, mais um passo aí pra dominação do mercado japonês, The Last Remnant, né, que o Diego, inclusive, postou o trailer. E que trailer lindo, cara, muito foda. Maior, né, cara? Nossa, é, dividiu opiniões, sério, cara. Né, cara? Alguns acharam o design dos personagens bizarro, alguns acharam muito parecido com Final Fantasy. Não, lembra muito Final Fantasy, né? É. Pô, gente, vamos olhar uma coisa também, né, pô? É, a Rockstar fez GTA e fez Bully, fraga, tipo... Ah, sim, não, mas veja a Valve. Ela fez Half-Life e fez Portal. É, tudo bem, né? Eu achei o penteado dos caras meio esquisito mesmo naquele jogo e tal, mas nem foi tanto gráfico, assim, que me impressionou, não, porque nessa geração a gente já tem coisas desse nível, né? Com certeza. É, não é difícil, né, cara? É difícil um gráfico impressionar. É, a forma que eles estão fazendo esse RPG novo, tipo, o sistema de batalha e, sabe, a história, os cenários estão muito criativos, sabe? Tá, eu achei muito interessante, cara. Parece que você vai pegar 20 carinhas e incomodar de uma vez. Parece um sistema de batalha diferente do que a gente tá acostumado em RPG. É isso que eu mais espero dele, sabe? E é inegável que, pô, vai lembrar Final Fantasy, né? Só que, tipo, acho que mesmo lembrando Final Fantasy, a gente vai ver que, sabe, tem coisas particulares dele e tal. E, cara, uma coisa muito importante, recentemente tivemos grandes avanços em RPGs ocidentais, assim como em todos os outros gêneros, né, cara? E o mercado japonês tá correndo atrás agora. Finalmente, né, já. Finalmente, agora, né, cara? Ó, a quantidade de clichê que tem no RPG japonês, não é brincadeira não, cara. O The Last Remnant, exemplo de Final Fantasy XII, já não tem mais batalhas randômicas, né, cara? Que é uma coisa que tá bem ultrapassada. E olha só, rapaz, dois exclusivos de Nintendo Wii, bem, assim, aguardados, né, diga-se de passagem. O destaque certamente tá em Animal Crossing City Folk, que foi mostrado na E3, vai contar com aquela parada do Wii Speak, né, que você poder conversar com os outros jogadores e tudo mais, uma parada que já devia ter há muito tempo, mas enfim. Parece que vai ser muito legal, né, cara? Não temos reviews ainda, mas Animal Crossing sempre dá bons resultados, eu confio, né, que... É. Por que dá bons resultados, a gente não sabe, mas dá bons resultados. E o outro aí pra Wii é o Castlevania Judgment, né, cara, de luta, realmente saindo aí pro Wii. Já, nós já tivemos o depoimento, né, do Yasuo no nosso... Que não tá tão ruim assim. É, se você é fã, você vai comprar ele, vai se divertir, mas se você não for, sei lá, compra seu Calibur 4, velho, sabe? Pra Wii, né? Pra Wii. Ah, foi mal. Não, se ferrou, vai ter que comprar que é sua venda mesmo. E o terceiro destaque dessa semana fica com o esperadíssimo aí Mortal Kombat vs DC Universe. É, o jogo que deu o que falar, né? E já tá recebendo os primeiros reviews aí. Olha só, recebeu 7,5 na IGN. O canal tá muito boa, né, pra um jogo... É pretencioso, né, do jeito que ele é. Exatamente. Com tanta polêmica, tanta coisa pra poder dar errado, né, cara? É uma nota muito boa aí. Outro grande lançamento aí, não grande por esperado excelente jogo, mas porque tá saindo em quase todas as plataformas, exceto DS e PC, é o Shaun White Snowboard, né, que, coitado do Shaun White, teve que demonstrar em cima da balance board do Wii na E3, né, tem pena dele. Sim, ele recebeu por isso, né, cara? Cara, então, ele deve gostar muito de dinheiro, tá, pra ter feito isso. Né? Exatamente. E, olha só, outro grande lançamento aí da semana pra 360, PS3, Wii e PC, Tomb Raider Underworld, né, o novo jogo da série Tomb Raider, que aparentemente tá voltando, né, cara, a ficar de pé, né? A pergunta que não quer calar: como está a renderização da Lara Croft? Não, ela tá proporcional. Então eu acho que ele não vai ganhar uma nota tão boa assim. Tá ganhando notas boas, ele já tem uns 2 ou 3 reviews e tá com a média de 85% no game. Nossa, cara, podia ser maior. Podia ser maior. Podia, né, cara? Podia ser muito maior. Podia ser uns 150ml maior, né? O último grande lançamento dessa semana: Sonic Unleashed, tá lançando pro Xbox 360, Wii e PS2. Não temos reviews, mas e aí, o que vocês acham? Cara, eu acho que as partes de corrida em 2.5D vão ser foda, o resto vai ser merda. Eu, como fã de Sonic, espero mais uma vez que o jogo seja bom, né, moço? Pelos trailers que eu vi, pelo que eu vi de pessoas jogando na TGS, não me animou muito. Aquela coisa de ter inimigos aleatórios na fase e você brincar de pinball com eles. E sei lá, eu não tô muito animado com ele também, não, mas vamos ver o que vai dar. Cara, vamos fazer uma roda de oração pelo Sonic Team, velho. Pelo amor de Deus. Qual o problema deles? Por favor, cara. O criador de Sonic, olha só, ele disse que se você quiser experimentar Sonic de verdade, jogue 2D, sabe? Não com essas palavras, mas a ideia dele é bem essa. Só que assim, apesar de ele ter falado isso, eu tô otimista com esse Sonic, sim. E sinceramente, se esse jogo de Sonic tiver ruim, nada mais de Sonic vai ser bom. Pode assistir. Se der errado, velho, vamos fazer uma vaquinha, todos nós, comprar uma cópia de Bionic Commando Rearmed e mandar pro Sonic Team, cara. Porque é aquilo, cara, eles não precisam de mais nada. E finalmente, essa semana, Need for Speed Undercover pra PC, voltando um pouco com aquela parada de polícia, né, que faltou no Pro Street. Mas, cara, eu não tô muito animado, não. Alguém sabe mais ou menos, assim, a sinopse desse jogo, tipo? É, você é um policial infiltrado e, sei lá, enfim. Ah, whatever, né, cara? Eu acho que desde Most Wanted, então, tá meio complicado eles inovarem mais em carro sem perder a cabeça. Ah, o que eles tentaram fazer com o Pro Street, né, cara? Eles tentaram mudar o foco aí da parada de corridas ilegais e tal, passar pra parada legalizada, e foi um fracasso horrível. Acho que já exploraram tanto esse ponto que, tipo, fica até complicado ter ideias novas nesse ramo, sabe? Acho que já passou essa época também, né, cara? Teve uma época que foi uma febre de todo mundo. Teve, que nem o efeito Matrix, né, cara? Teve sua época. É. Então, olha só, vamos então falar a lista dos jogos que não tiveram tanto destaque. Pra Xbox 360, nós temos You're in the Movies with Camera, NPPL Championship Paintball 2009, era um jogo de paintball. Uau! Nossa, a gente descobre tanta coisa estranha. É o cúmulo, cara. É o cúmulo da... Você da não nerdice, vai no paintball, né, cara? Você não vai no paintball pra jogar o paintball no Xbox. Paintball é maneiro de jogar paintball, não? Não, mas então, mas o que a gente quer dizer é uma coisa que qualquer pessoa pode jogar, entendeu? Sem ser um profissional, sem ser... Só um pouquinho só. Lips, né, de karaokê, mais um Karaoke Revolution, American Idol 2, Disney's Boat, seja lá por isso. No PlayStation 3 nós temos Alone in the Dark Inferno, né, a versão de Alone in the Dark do PlayStation 3 finalmente saindo. Esperamos que tenha, assim, refeito o jogo do zero, né? Também Championship Paintball 2009, também Disney's Boat e também Karaoke Revolution American Idol 2, ou seja, nada diferente aí do... Pra Wii, então, Galop and Ride, ou seja, mais um jogo de cavalo aí, né? As pessoas que gostam de Wii devem gostar bastante de cavalo, ou não. Eu espero que você não tenha que montar no emote, né? É verdade. Assim, cara, você vem com um cabo de vassoura branco, aí você conecta o emote dele fica sentando de cavalo. Você conecta uma cabeça e separa de cavalo na ponta. Merv Griffin's Crossword, ou seja, palavras cruzadas de Merv Griffin, seja lá quem for Merv Griffin. Championship Football, ou seja, campeonato de Totó ou Pebolim, seja lá de que parte do país você for. Olha só, né? Seguindo a risca aí do paintball, né, cara? Jogos que você poderia jogar na sua casa. Esses jogos, paintball, sei lá, cara, sinuca, essas coisas, se eram coisas pra você jogar, tipo, sabe? De verdade, real, né, cara? Entendeu? Você ir lá jogando. Não, as palavras cruzadas, né? Videogame. Tudo bem, nossa, velho, surf, né, cara? Nem todo mundo tem uma praia do lado de casa pra fazer surf. Beleza, né, velho? Jogos de guerra. Nem todo mundo consegue ir na guerra e matar todo mundo. Jogos de survival horror na estação especial. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo. Rayman Heavy Heavy TV Party pra Wii, né? Esse aí eu acho que vai ter o Wii Speaker, se eu não me engano. Cara, esse Rayman é legal. Você lembra, André? A gente jogava bem legal, na casa do rodar a vaca. Tipo o Mario Party mesmo, né? Um jogo só de minigame, só que é muito engraçado, porque é humor negro total, né? Com certeza esse jogo foi proibido na Índia. Vamos lá, então. Cooking Mama World Kitchen, né? Cooking Mama, onde você vai aprender a fazer feijoada, pratos típicos do mundo inteiro. Karaoke Revolution também, American Idol Bundle 2, né? Deve ser um pacote aí que vem com microfone, sei lá, enfim. Também para o Wii Championship Paintball 2009, Skate City Heroes, seja lá por isso, Pets Crazy Monkeys, macacos de estimação malucos, ok. Naruto The Broken Bond, mais um jogo de Naruto. Que isso, cara? Mais um, não sabia. Esse é pra quê? Pra Wii? Pra Wii. Monkey Mischief Party Time, Disney's Boat também, Ultimate Band e Agatha Christie Evil Under the Sun, mais uma adaptação de livro da Agatha Christie, AMF Bowling World Lanes de boliche. Pra PlayStation 2, além do Shaun White Snowboarding, temos Dynasty Warriors 6, eles não desistem mais, né? Disney's Boat e Burnout Anthology, ou seja, mais uma coletânea. Tava demorando, né? Porque eu acho que foi 2-3 semanas sem nenhuma coletânea pra PS2. Ah, cara, 3 não foi não, cara. 3 não. Talvez 2, mas 3 eu acho que não. Pra PSP nós só temos o Shaun White Snowboarding. Pra Nintendo DS temos alguns jogos importantes, por exemplo, o Guitar Hero World Tour Decades, né? Com novas músicas aí. Pra DS ainda um jogo importante aqui, o Metal Slug 7, né? Metal Slug. O que é uma coisa interessante, né, cara? Porque em console esse jogo não funciona tão bem, né, cara? Assim, não, apesar de ser um jogo muito, muito foda. Muito foda, mas é aquele jogo mais, assim... É mais arcade, ele é tão pequeno, né, cara? Exatamente. E ele vai sair também pro Xbox Live Arcade, então ele tá sendo lançado nas mídias apropriadas dessa vez. Também temos Tony Hawk's Motion, que eu não sei exatamente como vai ser diferenciado dos demais, mas ele vai vir com um periférico que vai capturar movimentos de alguma forma. Será que você vai ter que dar um flip no seu DS? Você joga o seu DS no chão, pisa em cima e vai ficar patinando. Então, nós temos ainda Tecmo Ball Kickoff, Robocalypse, Hello Kitty Big City Dreams. Hello Kitty mandando ver, cara, que isso. Mandando ver, né, cara? Vai dominar um dos games. Ultimate Band, Pets Rescue, Endangered Paradise, Disney's Boat. Não, agora vamos ver que esse Disney's Boat tá saindo pra tudo, mas porra. Olha que fantástico, olha que fantástico. Bolt é um filme da Disney, Super Cão. Será um filme em CG feito pela Disney. Então é sobre. É sobre esse filme, né? Esse Disney's Bolt. Acho que já, esse filme já lançou, já. Acho que eu já vi cartaz dele já. Não sei. Assim, um cachorro fantasiado voando. Não. Não é esse não, não é esse não. Esse daí que você falou é em live action. Esse aqui é tudo em CG. Também temos Cradle of Rome, Pets, Cats, Clan. Olha que fantástico, né, cara? olha. Pets, Monkeys, House. Qual é de descrever o final das palavras com Z, cara? Né, cara? Acho que eles acham que é bonitinho. A moda emo. Imagine Movie Star, né? Mais um da série Imagine pra pessoas fracassadas. a série Imagine é a mais série wannabe de todas, cara. O que você quiser tem. Tem Imagine, é... Prostituta. O quê? Iron Chef America, Supreme Cuisine. Tem muito jogo, né? De cozinha, velho. Tá na moda. Porra, velho. Olha o próximo. Imagine Ballet Star. Nossa, cara. É aquele cara que ele não conseguiu ser nada na vida dele. Ele vai ser muito fã de Imagine, né, cara? Vai. Não, cara. Depois. Ele compra um DS, ele pode ser o que ele quiser. Tá faltando lançar um Imagine Podcast. Imagine Nowloader. Imagina. É. Fantástico. Não, que doido, cara. Não escolha o André se vocês vão jogar esse jogo. A sua jogabilidade vai consistir em ficar trancado no quarto escuro com o cheats, cara. A minha vai consistir em ficar trancado numa sala de estudo, né? Tipo, estudando. E a do Fernando vai consistir em ficar trancado numa sala coçando o sovaco. É, a minha é melhor, vocês estão vendo, né? É, Luminous Ark 2, Rayman Rave Heavy Steam Party e Run Factory 2, Fantasy Harvest Moon. Já foi isso? Pra PC, nós temos a expansão aí do Lord of the Rings Online. Não sei porque estão lançando a expansão ainda pra esse jogo, mas tem alguém jogando ainda, então. Estão lançando a expansão. De repente vendeu, né? É, não vendeu deve alguma coisa. Deve ter alguém jogando, né? Tem a expansão em Mines of Moria, pra quem já viu o filme, sabe que está uma passagem interessante. Pra quem não viu, e tinha um 38 na boca, pros gatilhos, cara. Chronicles of Mystery, Scorpio Ritual, EverQuest 2, Shadow Odyssey, esse jogo você não pode comprar porque ele foi proibido no Brasil, mas a expansão é de EverQuest. CSI New York, Spore Comic Book Creator, deve ser alguma expansão de Spore pra você criar livros de história em quadrinhos, ou não. Ou não mesmo, né? Porque não parece coisa de esforço não, cara. Pô. Sei lá, talvez você crie história em quadrinhos com suas criações, sei lá, alguma coisa assim. Enfim. Gothic Trace, Forsaken Gods, Legendary de novo, né? Já devia ter lançado. A PC acho que não, né, cara? Talvez você... A PC acho que não, apesar de... Mas o que interessa é que ele tá sendo massacrado pela crítica, então... É verdade. Neverwinter Nights 2, Storm of Zehir, mais uma expansão de Neverwinter Nights, e Disney's Bolt. Esses são os nossos lançamentos da semana. Vamos para as nossas notícias. Antes que o André caia. Antes que eu caia novamente. E eu vou começar aqui com a notícia antes que me roubem ela. Não. A minha primeira notícia é... A notícia que todo mundo queria falar essa semana. Na Alemanha, um prisioneiro turco fugiu da prisão. Como ele fugiu da prisão? Ele subornou o faxineiro? Não. Ele matou o zelador, devorou o rosto dele, que nem o Hannibal, e fez a máscara? Não. Ah, olha só. Que chato, quero saber, então, não. Olha só, ele estava no seu trabalho na prisão, né? As prisões de primeiro mundo tem trabalhinhos pros inmates, né? Pros prisioneiros fazerem, enquanto estão lá, né? Pra não estuprarem seus colegas. Não, pra render algum dinheiro também, né? Porque é caro manter um prisioneiro na prisão, pô. E aí ele estava no final do turno dele, quando ele viu no canto da sala uma caixa de papelão. E se escondeu debaixo da caixa de papelão. Aposto que estava escrito Metal Gear na caixa. Não, estava escrito The Orange na caixa, né? E aí, um cara foi, pegou a caixa, colocou no caminhão junto com outras caixas e levou ele pra fora da prisão. Ele fugiu da prisão dessa maneira. Uau. Cara, é pra você ver que o que jogar você fala que jogos não ensinam nada, são ruins pra desaprender, mas olha só, cara, você pode fugir da prisão de acordo com o jogo. Você tem que parar pra pensar, ele é mais sinistro do que o Snake, cara, porque quando os caras pegam a caixa do Snake, descobrem ele. É verdade. Né? É verdade. Mas eles já pegaram ele, não, né? Provavelmente, né? Próxima notícia então, Fernando? Próxima notícia então, né? Todos os nossos ouvintes pediram, então vamos falar, né? Um pouquinho sobre o Zeebo, a tentativa da Tectoy de voltar ao mercado dos games, né? Competir melhor no, nesse mercado. Um console bem inovador, se você for pensar no que nós temos hoje, ele não tem mídia, né? Uhum. É tudo por conteúdo baixável. Isso é fantástico, né, cara? Isso é fantástico, tipo... É o futuro, eu diria. Isso é o futuro, né, cara? O Phantom fez isso também, só que ele tava, né, 10 anos atrás. 10 anos atrás, então, ele foi ousado um pouco demais, né? Na verdade, né, Fred, eu acho que o Phantom nem chegou a lançar, né, cara? Sério? Não, não, ele ficou pra ser lançado, tipo, uns 4 anos, sabe? Ah, ia ser, tipo, o videogame que ia mudar o mundo e nunca lançou. Né? Qual a capacidade do Zeebo? De HD. 1 GB de memória interna flash, né? Muito mais rápido, né, que memória normal de HD, só que 1 GB é um pouco limitado pra... Sim, é limitado se você for pensar em jogos... Jogos super pesados, atualmente. Talvez, assim, claro que você não vai poder baixar todos os jogos que você quiser, mas, sei lá, talvez ele A ideia dele é boa, cara. Entre 6 e 12 meses, ele tem o plano de conseguir rodar jogos próximos de Resident Evil 4 no Zeebo, cara. Olha só. Sério? Nossa, cara, isso é fantástico. Eu espero muito que ele seja um bom projeto também, né? Só que ele tem um grande problema, que ele concorre com o PS2 aqui no Brasil, né? Assim, mas, cara, olha só, beleza, o PS2 realmente, né, cara? E a pirataria toda, principalmente, que seria o maior problema, né? Que eu acho que é o pior. Não, com certeza, mas olha só, se você for ver o sucesso que esses consoles Dynavision e PlayStation tem aqui no Brasil, sabe? Ele não tá mirando no mesmo público que vai querer um 360 ou um PS3. Mas aí é o preço, né, cara? É, exatamente. Se ele tiver com preço acessível... O que eles estão falando, que o preço deve estar por volta de... Em torno de R$560, mas isso... Oh, mas você acha um PlayStation 2 nesse preço? É complicado, meio então. Meio caro pra competir, com certeza, né? Com os consoles que tem, até o PS2. Fica muito mais em conta, já tem jogos melhores, jogos conhecidos. E pirataria a rodo, né? Ele não vai sofrer pirataria, né? Porque os jogos deles vão ser baixados. E eu tava vendo lá o preço dos jogos deles, vai variar entre 10 a 30 reais, sendo que o lançamento vai chegar por volta de 100 reais. Cara. Porque o cara vai poder comprar um videogame mais barato, com um nome melhor e muito mais opções de jogos. E, obviamente, a maioria das pessoas vai optar pela pirataria. A ideia dele é muito boa, só que eles têm que trabalhar isso. Eles não podem cobrar um preço absurdo desse, porque... Não, obviamente o preço não é absurdo. Não, o preço, né, é absurdo, é o preço que eles conseguem comprar. Não pelo console, o preço absurdo de acordo com a concorrência. Então, o PlayStation 2, ele tá barato assim porque é uma empresa gigantesca que não precisa de dar vendas do PlayStation 2 pra se manter, né, cara? O PlayStation 2 também é... 2000 e pouco. 2002, é um console já velho, ultrapassado. Ou seja, o console de agora vai tentar competir com um console bem mais antigo, mas que já tem uma história muito maior. É complicado, cara. Eu apostaria no sucesso dele se ele fosse uma coisa mais barata que o PlayStation 2 e com jogos mais baratos. Sim, seria, é vital pra ele ser muito barato agora no início, porque ninguém conhece ele, assim, sabe, lá fora, entendeu? Ele vai vir com 3 jogos na memória, que, ó, tá no site oficial. É o Super Action Hero 3D, Treino Cerebral e um jogo de futebol. Um jogo de futebol? Um jogo de futebol. Fantástico. Não tem nome, não. Tá escrito assim, um jogo de futebol de negrito. Quem vai desenvolver esses jogos? Brasileiros? Eles vão contratar uma empresa? Site não tem nada. Isso a gente teria que perguntar pro criador, né, cara? Mas também vai ter pra download gratuito, né? 3 jogos. Need for Speed Carbon, Prey e Quake. Esse Need for Speed Carbon vai ser a versão do quê? Ah, cara, não sei, não. Beleza. Se vocês ouvintes também tiverem perguntas a fazer para os criadores do Zeebo, mandem pra gente que provavelmente semana que vem a gente terá uma entrevista com eles aí. Ou não. Ou não, enfim, né? Próxima notícia então aí, Fred. Ok. Mais uma vez do badaladíssimo, né, e amado cineasta alemão, né, o senhor Uwe Boll. Não fala o nome dele. Viu? O Rick caiu, viu? Calma, eu vou chamar o Rick de novo. Fred, você sabe, o senhor Uwe. Sabe que se eu falar só o sobrenome dele, cai? Cai, lógico, cara. O senhor Uwe, cara, ele está dito nas teorias abicanes, velho. Você vê a grandiosidade dele. Você fala sobre ele, dá erro nos fluxos eletromagnéticos, cara, da conexão. Ele é o único profeta vivo, abicane, da humanidade. Exatamente! Nossa, André, você falou tudo, velho. O cara não é brincadeira, não. E atualmente está sendo processado por 2 milhões de dólares. Né, cara? Nossa, esse cara é foda, velho. Esse cara nosso ídolo, quero... O Fred tem uma tatuagem do Uber. Ah, cara, né? Com certeza. Eu não queria contar isso, não, mas já que você tocou no assunto, velho, tem uma tatuagem, né, cara? Mas, Fred, por que ele está sendo processado em 8 milhões de dólares? Dois. Ah, então tudo bem, achava que era 8. Né, tipo, basicamente, né, existem duas distribuidoras dos filmes deles, a Fantastic Films, FF, né, e uma outra, e elas têm esse contrato com, né, o senhor cineasta alemão de distribuição dos filmes dele ao redor do mundo, né? E o problema é que, ao que consta aqui, no mínimo, o Sr. Bowl não pagou devidamente a comissão às empresas encarregadas de distribuir esses filmes. Como, por exemplo, The House of the Dead, que foi lançado em 45 países. Eu, pra não falar outra coisa, do tipo, sei lá, tentou dar um golpe, ou sei lá, não vou jogar o cara, né? Mas tomado a isso, está o fato de que ele está acusado de caluniar a dona da Fantastic Films. Diz ela, nas acusações, né, que o Uwe Boll enviou e-mails aos compradores da Fantastic Films difamando ela, sabe? Difamando a dona. Tipo, não compre, essa mulher é uma vaca. Na minha opinião, acho que a melhor difamação que ele poderia fazer ever é escrever um roteiro de filme com ela como protagonista. Né? É verdade. Mas não, sim, né, cara? Talvez a calúnia que ele fez foi outra. Algo assim. Olha, essa mulher publicou meus filmes. Olha lá, hein? Se fosse você, não comprava, não. Aí a mulher, caraca, não fala isso, não, não, velho. Não fala isso, segredo. Então, próxima notícia aí, Rick. A minha notícia é que no Left 4 Dead, né? O pessoal tá viciado e tal. Tem vários itens ao longo da fase, né? Que estão soltos, compondo o cenário e tal. Um desses itens é uma caixa de cereal, né, que tá em cima de uma mesa, que a princípio não parece ter nada demais e tal. Mas algum viciado parou, olhou, deu um zoom e viu que na caixa de cereal tem tipo uma propaganda, como se fosse um cereal do Team Fortress, e que era pra você colecionar 10 miniaturas que iam vir junto com o cereal. O detalhe é o seguinte, o detalhe é que no Team Fortress, você não tem 10 personagens, você tem 9. Olha. Então... Caraca, velho, a mente dos nerds é fantástica, né, velho? Agora já tem mil especulações sobre a nova classe. Ah, é? Não, agora o pessoal não sabe se... Não, a nova classe vai ser um zumbi, cara. Isso aí é tipo um easter egg dizendo que vai ter um update, vão botar mais um personagem no Team Fortress. Ou se, sei lá, vai ter um serial do Team Fortress e vai ter os personagens colecionáveis, tá ligado? Ou é só a maluquice dos nerds mesmo, né? Enfim, então, Diego, próxima notícia? Prince of Persia tá sendo gravado já, né? Vai sair dia 28 de maio de 2010. E já temos algumas imagens, né, da gravação do filme, que foi gravado pelo programa Entertainment Tonight. E tá aí o link aí, caso vocês queiram ver. É, bem legal. Entrevistando o Jake lá no set, né, de filmagem do Prince of Persia. Algumas cenas, assim, dele gravando, algumas cenas de ação, assim. E tá bem legal, tá assim... Pelas cenas, eu provei se tá fiel o jogo no caso de malabarismo e pular e... Então, não mostrou. Mostrou mais umas lutas, assim, ele desviando de uns golpes de espada e tal. Que mostrou muito pouca coisa. O que eu achei mais impressionante é que ele vai ter uma parceira feminina, só que a parceira feminina não se parece nem com a Kailina, nem com a Farrah, se parece muito mais com a parceira nova dele, no novo Prince of Persia. E mais uma coisa interessante, em um dos momentos ele tava com uma roupa que lembra muito a roupa dele no jogo novo, porque ele tava com um cachecol vermelho, muito grande, que é parecido com aquele cachecol dele no jogo, mas também aparece ele com uma roupa que é idêntica à do Warrior Within, aquela roupa mais de couro, assim, com os braceletes. Deve e tal. Ser pra pegar o hype do jogo, né, que vai ser lançado agora, sim. Aí deve estar tentando fazer referências ao jogo. Só que eles não iam fazer o filme baseado no Sands of Time? Ah, cara, eu acho que Sands of Time diz respeito à trilogia inteira, né, cara, se você for olhar. Não é exatamente o primeiro jogo. E ser baseado é diferente de seguir fielmente, sim, né? Tipo, sim. O jogo também foi baseado no primeiro, apesar de ter, tipo, o Pyramid Head, que é do segundo. Cara, pelo set, assim, pelas cenas mostradas, assim, parece que tá sendo uma coisa feita com cuidado. Eu, assim, tava botando fé, agora eu, cara, eu tô muito afim de ver mesmo, sabe? Porque cara, eu acho que isso pode ser uma salvação, né, em filmes e jogos que... Ah, espero que seja, cara. A escolha do ator foi ótima, a caracterização tá perfeita, cara, tá muito parecido mesmo. Tem tudo, assim, né? Tem tudo pra dar certo. É, assista aí o vídeo, tá nos links aí, vale muito a pena. A próxima notícia aqui que eu vou falar é sobre um novo, digamos, brinquedinho japonês aí, é sempre do nosso Tutu Kibaku, né? Só que dessa vez é mais um daqueles jogos que você tem um objeto, você filma esse objeto com webcam e ele projeta a realidade virtual, assim, tipo, você interage com o objeto e o que aparece na tela filmada com a webcam é você interagindo com o personagem e tudo mais. Ah, sim. Como a gente já viu uma parada que tinha um cubo, assim, que você girava o cubo e o personagem lá dentro ele se mexia e tudo mais, aquela parada bem bizarra. Só que dessa vez é um cubo, você põe ele no chão e aí em cima do cubo surge uma mulher bem estilo anime, cara. Assim, né? Aquela mulher de biquíni, assim, e tudo mais. Não precisa falar mais nada, eu acho que... Exatamente. Subentendido tudo, né? E cara, é assim, cara, feministas univos, porque você fica cutucando a mulher até ela chorar, sentar no chão, destruída no chão e tá pedindo a morte. Aí você vai chegar com um cartãozinho de presente, dá um ursinho pra ela, fica feliz e te chama de que novo. Isso, cara? Nossa. Não tem também jeito de você subir a saia dela ou tirar a roupa? Provavelmente você pode girar o cubo e olhar ela do ângulo que você quiser, entendeu? Ah, não sei se a gente tirar. Pelo que eu lembro de ter visto vídeos no YouTube, você ficava mexendo com ela, cutucando, de repente ela tava só de... com as roupas íntimas. É uma coisa muito bizarra que só poderia ter sido criada por japonês mesmo, né, cara? O japonês é uma pessoa perturbada. Meu Deus. Eu, sei lá, eu acho que eles passam o dia inteiro pensando qual a próxima bizarrice que podemos criar pra chocar o mundo. Vejam aí o vídeo, então, ou não, né, se você quiser manter a sua felicidade. Eu ainda não decidi se eu vou ver, não. Próxima notícia, não, Fernando? Então, próxima notícia, cara, a Blizzard, ela é muito filha da puta. Tipo, já não basta, né, Blizzard, World of Warcraft, você tem 11 milhões de pessoas jogando. Ah, você tinha, né? Porque com a nova expansão, o Wrath of the Lich King, provavelmente foi pra quê? Foi pra 6 bilhões de pessoas. Eu tô jogando, né? Tipo assim. Além disso, várias pessoas que jogavam World of Warcraft e deixaram de jogar, receberam um e-mail da Blizzard falando que eles foram summonados de volta a Azeroth, né? Que é o mundo de World of Warcraft. Aquelas pessoas que saíram, entraram em WoA, né? World of Warcraft Anonymous, que foram lá, fizeram reabilitação e tudo mais. Recuperaram, né, cara? Tem uma vida, uma família agora. Não, imagina as pessoas que conseguiram se libertar disso, aí recebem um e-mail. Cara, você foi summonado de volta. Cara, vem. Isso tinha que ser proibido. Olha só, cara, cigarro não faz isso. Nem cigarro é tão fácil, cara. De uma indústria de cigarro falando, lançamos um novo cigarro, experimente. É. Recebe isso, experimente, cara. Experimente, vai ser uma delícia. Você não vai se arrepender, por favor. Você recebe, cara, a maior cara de todas. Todo mundo que conseguiu se libertar disso tá sendo chamado de volta. E claro que vai voltar. Nossa, eles estão precisando de mim. Eles estão querendo que eu volte. É, o TV me chama. Aí já era, cara. Fecha a porta do quarto, fecha a janela e fica lá pro resto da vida. E claro, né? World of Warcraft, com toda certeza absoluta, é o primeiro em venda assim, na América do Norte e na Europa essa semana. Desbancando Call of Duty, Warhammer e tudo do mundo. Eles estão em primeiro. Só no Japão que ele não tá no top 5, mas também que é o Japão, né? Japão é, porque não... o Japão eles estão abusando da garotinha virtual. Então, próxima notícia aí, Fred. Ok. Atenção, vocês ouvintes, né, do Nowload News, vocês não precisam acreditar nessa notícia que eu vou falar agora. Já vimos, né, várias histórias de pedidos de casamento, né, de caras com 36 personagens de World of Warcraft, né, mas o mundo virtual dos jogos continua a nos surpreender, né. Ao que parece, uma mulher pediu divórcio pro marido dela, porque ela pegou o marido dela fazendo sexo com a parceira dele de Second Life. Diz ela que ela perdeu a cabeça quando ela viu aquilo. Ela ficou muito machucada. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que ele tinha feito. Dizia a Amy, depois que encontrou o marido dela fazendo sexo no jogo com uma estranha. E o alter ego da esposa que, né, pediu divórcio, se apaixonou de novo, né? Já encontrou, né, um outro amor, dessa vez em World of Warcraft. Olha só, hein? Olha o naipe, cara. A mulher termina, né, porque pegou o marido por nascer e segue o live, agora se apaixonou. Mas você apaixonou por alguém hoje no Warcraft? Você curtiu o machado do cara aí? Essas magias são de nível alto, hein? Não há limite para o amor. É, infelizmente, eu tô percebendo isso, cara. Acho que devia ter algum, sabe, numa situações como essa. Próxima notícia, então, Rick. Então, na Loading News, além de trazer as notícias mais bizarras para vocês, ele também tem a obrigação de dar boas dicas, né, para os nossos ouvintes. Ah, com certeza. É, alguma coisa que presta de vez em quando. De vez em quando, bem raramente. E uma boa dica é que depois do Orange Box, né, da Valve, que fez mó hype aí, não sei, porque tava jogos ótimos, no super em conta, a Valve agora tá querendo lançar um pack chamado Valve Complete Pack na internet, no Steam, né, pra você baixar, que contém nada mais, nada menos do que todos os jogos da Valve. De CS a Left 4 Dead. É, cada jogo desse individualmente sairia por $234.81. Se você comprasse todos esses, individualmente. Mas, se você comprar esse pack, vai sair por apenas $99.99. Caraca, hein, velho. Oh, isso é inédito, não, cara. Tipo, uma empresa lançar todos os seus jogos de uma vez. Olha só, velho. Cara, e se você falar que você é ouvinte do download, você ganha 10% de desconto. Ou não. Bem que a gente queria. Eu acho isso uma filha da putice, porque se eu soubesse disso antes, eu ia deixar pra comprar esse, ao invés de comprar só Left 4 Dead por metade do preço. É verdade, né, cara? Próxima notícia então, Diego. O site de notícias Babymove revelou a criação de uma empresa de multimídia chamada Rain Productions. E o primeiro lançamento dessa empresa vai ser, já com um orçamento multimilionário aí, vai ser a criação de um novo game musical do tipo Guitar Hero, mas com um gênero de heavy metal. Ah, Guitar Hero já é bem heavy metal, né? Pois é, mas o quadro de diretores da companhia vai ter como membros da banda Temple of Brutality, Cess Project e Slayer. Ah, estamos falando não de heavy metal então, estamos falando de thrash, doom, black, demonic metal 2000. Então, a próxima notícia que eu tenho aqui, última notícia, é uma notícia boa para o nosso país, né? O Brasil, até que se prova o contrário. Olha só, vejam vocês, de 2007 em relação a 2006, o índice de pirataria de software no Brasil caiu, rapaz. Olha só. Uau. Poxa. É fantástico. E tá abaixo dos nossos vizinhos da América Latina. Eu achava que o Brasil era, tipo, uau, líder mundial, cara. Não, eu também achava que o Brasil era, tipo assim, 89% de pirataria mundial Brasil, 11% outros, entendeu? Eu achava que era assim, cara. Eu também, cara. Então a gente não tá tão ruim. E olha só, nós estamos abaixo ainda da Rússia, da Índia e da China. Veja, cara, imagina como que era nos outros países. Não, então, é isso que eu ia falar, cara. Em 2006, o índice de pirataria no Brasil era de 60%. Em 2007, esse índice caiu para fantásticos 59%. Ah, caiu. Uau! De alguma coisa. A média da América Latina é 65% e a da Rússia, Índia e China é 75%. Nossa. Aqui, mas vamos lembrar, né? Pirataria, por definição, é uma coisa ilegal e não registrada. Ah. Ou seja, não tem como você mesurar isso corretamente, cara. Mas assim, sabe, esse 1% é completamente discutível. Podia ser 65% no passado e tá 56% agora, ou o contrário, sabe? Uhum. Porque não tem como você, na real, sabe, não vai ter um fiscal medindo a quantidade de produtos piratas pra mercado. É verdade. Porque em vez do fiscal, eles vão chamar a polícia pra quebrar o lugar, entendeu? Assim, talvez, cara, essa medição seja feita num cálculo estimado através dos produtos apreendidos, né? Ele tem um fundo de verdade, claro. Eles vão falar que é 60% e na verdade é tipo 2%. Não existe isso, né? É estimado mesmo. Mas eu tô falando que assim, tem uma faixa de erro aí, cara, de 5% pra mais ou pra menos, com certeza tá discutível aí, sabe? Como também tem uma margem de erro pros outros, então... Também, exatamente. Também, enfim, pros outros também. Não, nope. Só lembrar que nessa semana eu, André e Fred, não estamos no Filecast, então você não precisa ir lá. Fantástico, cara. Isso é inacreditável, beleza, beleza, cara. Próxima notícia, cara. Saiu na mídia agora, última notícia, que o dado do Labella bateu na Luana Piovani. Meu Deus, cara. Oh. Meu Nossa. Deus. Que coisa triste. Horrível. Ah, cara. E aí, André? Muito simpática da Luana Piovani. Sei lá, cara. Eu não sei se eu tiro razão dele, não. Coisa feia, Fred. Não vou dizer uma coisa dela. Mas aí, Fred, por que ele bateu nela? Por quê? Ah, cara, ela traiu o movimento punk, é óbvio, né? Por que ele bateu na velhinha também, então? Ah, ela traiu o movimento old school, é óbvio.